A plenitude é decorrente da postura de um nobre guerreiro. Coloca o nome. Bate de frente com o mundo inteiro. Culto racional, a matilha contra a guerra segue. É na bravura de um homem que o bando prossegue. Pregando a paz pelos quatro cantos do mundo. Estendo a mão pra quem tá no abismo profundo. No mundo, tentações, retrato que não presta. Benevolência pelo certo, acalmo que me estressa. Oposições a palavras que dialetam mentiras. Sementes de agonia que causam dor e porfia. Os manos se identificam só pelas letras batidas. Distorcem o evangelho por estratégia falida. Eu prego a paz na ambição de ganhar o mundo inteiro. Mas não me atrai a ganância, amor pelo dinheiro. Então é nós, tamo junto, Jesus Cristo é o primeiro. Lavando o rap nacional no sangue do cordeiro. Eu vou bater de frente. A cena vai ficar bem diferente. Renovo na mente pra ser diferente. O mundo é racional, orgulho de ser crente. Eu vou bater de frente. A cena vai ficar bem diferente. Renovo na mente pra ser diferente. O mundo é racional, orgulho de ser crente. Somos filhos inglórios, dotados de um amor notório. Abdicando prazeres impróprios dos banquetes ilusórios. Os banda fé, jamais irmão. Firmão é meu mestre, os outros flertam com a perfeição. Eterno e vivo morou, procura um túmulo pro redentor. Alguém aí achou? Vivo pra Deus e ele vive em mim. E tenho a convicção de dizer não na terra do sim. Dependente dos céus, da compaixão. O elo quebrado da corrente na hora da pressão. Convictos num compromisso. Isso não é amor ao rap, isso é amor a Cristo. Não vamos decepcionar, pois ainda são frutos. No fim de tudo serão muitos pra apresentar. Somos mais que vivos, somos mais que livros. Jamais esquecidos, libertos, unidos. E se for preciso, eu vou bater de frente. A cena vai ficar bem diferente. Renovo na mente pra ser diferente. O mundo é racional, orgulho de ser crente. Eu vou bater de frente. A cena vai ficar bem diferente. Renovo na mente pra ser diferente. O mundo é racional, orgulho de ser crente. Correrei mais uma vez pra tua cruz. Saltarei em teus braços, meu Jesus. Pois o meu Senhor é a guerra. Quem nele espera, ele é quem nos traz a paz e quem nos faz.